Amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Obrigado Internet. Hoje volta a ser um episódio especial, é o episódio 50. E decidimos, por bem, fazer um apanhado de tudo que a gente fez de bom e contar a história de como isto se formou. E nada melhor que se juntarmos à mesa a comer uma francinha confeccionada por mim. Estamos aqui em minha casa, estamos com o Daniel. Olá, Daniel. O Daniel é o tipo que mora com o Nuno Dias, vocês não conhecem, mas é um gajo bacana. Pronto, é o que eu vos posso dizer. É um amigão, pronto. E o molho está fixe. E o molho está incrível. Como é que este podcast começou? Eu conheci o Alvin há 5 anos, fui apresentado ao Alvin pela Rita Moreira e ele nunca se lembra de mim. E então, eu tinha umas mensalidades no Music Box em que passava música com o meu Facebook ligado a insultar as pessoas quando elas pediam, por exemplo, pedidos de Kizomba, quando era estrangeiros, pessoal de Erasmus, que são as melhores. Só a pedir tipo David Guetta, Avicii. Coisas boas. Coisas boas, David. E desses dias o Alvin foi convidado a passar a música. Ele conheceu-me, também achou alguma moderada piada e tu estavas nessa festa, certo? E também conheceste o Alvin. Foi nessa festa? Foi na festa que eu conheci que ele te conheceu? É. Não, eu fui apresentar novamente e tu também conheceste nessa festa, acho eu. Conheci nessa festa e posso contar um trivia. Estava a dar aquela música do Shaggy e do Azadmi. E durante a conversa que o Alvin estava a ter comigo, ele estava a fazer um Shazam a essa música. Portanto, fui logo apresentado com o pé certo, não é? Logo eu conheci o Alvin. Ele já conhecia o meu podcast, já lhe tinham falado do que é que eu andava a fazer, já tinha ido assim para a meia-noite. E pronto, o gajo vira-se para mim e diz assim: pá, eu tenho uma ideia, vamos fazer um podcast. E eu: pode ser, não é? Com o Fernando Alvin, tipo, é um gajo conhecido, estou curioso. E ele disse que queria fazer com o Nuno Dias. Eu já conheci o Nuno Dias, não era amigão como sou agora. Agora somos amigões. Agora somos altos amigões. Mas já nos dávamos bem, sim. E então ficou marcada a reunião antes de haver um assunto para o podcast. Este podcast agora podia ser sobre futebol, podia ser sobre comida. Ou aquilo que nós estamos a fazer agora, que é comer. Comer, exatamente, nós gostamos muito de comer. Podia ser sobre o que nós quiséssemos. E então tivemos uma reunião, um café. Em Picoas, não foi? Às 5 da tarde, em que o Alvin disse que pá, curtia fazer um podcast connosco. E então a única coisa que ele gostava era ser moderador e nós tínhamos que arranjar temas, não é? Ele achava-nos muita graça, não sei porquê, onde é que ele foi buscar isso, porque nem tinha contado nenhuma piada ainda a ele, nem nada disso. Não tinha sido uma pessoa propriamente carismática com ele. Tu de certeza que foste que és sempre carismático. Mas pronto, não. Eu já tinha a página do Obrigado Internet feita, já tinha criado essa página só para ser qualquer coisa. E pronto, pensei, se calhar o podcast podia se chamar Obrigado Internet, o Nuno Dias concordou e depois nós chegámos à conclusão que seria fixe, tipo, de vez em quando ter uns convidados, falar sobre os assuntos mais quentes da semana. E nos primeiros dois episódios tivemos logo um convidado, que foi o Rodrigo Nogueira. Gravámos os dois de seguida. E a dinâmica depois começou a ser melhorzita a partir do momento que a gente começou a levar convidados, porque sim. Assim, não é que a dinâmica com nós três, sozinhos, funcione mal. Acho que vocês, os amigões, sabem disso. Mas também é uma cena. Mas ainda nos estávamos a conhecer também. E então começamos a levar algumas pessoas fixe, tipo o pessoal do Tradio. Levámos várias pessoas. Há um momento que eu acho que para mim foi um dos momentos de clique para o nosso podcast, que foi o momento dos PPMs. Sim. Esse episódio foi o primeiro que achámos que tinha sido incrível, acho eu, não é? Sim, que falamos tipo... Que sentimos que estávamos mesmo à vontade e que estava a correr bem. Eu não sei se vocês se lembram desse episódio, isto foi uma... Fez agora um ano, foi o Alive. Está quase a fazer um ano. O Control fez uma campanha de preservativos que as pessoas iam ver... quantidade de batidas por penetrações por minuto. Queres mais molho, Pepe? Quero mais molho, um bocadinho. Neste momento, Daniel Santos fugiu da mesa e foi mandar... Foste cagar? Não te preocupes com o corno. Esperem aí, Daniel Santos foi o quê? Fui bater o corno. Queres mais molhinho? Não, para já não, estou bem. Acho que a Francinha está fixe. Está fixe. Amigos, vão vir querem mais cerveja? Queremos. Pronto, isto é a linguagem universal. Nós todos resolvemos a conversa. Toda a gente diz que sim, esta resposta é sempre a resposta é sempre afirmativa. E esta pergunta. Vamos ouvir então a cena dos PPMs? Vamos ouvir os PPMs. Okay, da Control, viste? Da Control. E não me chocou nada. A ti não, a mim também não, mas o problema foi as reações das pessoas que por lá pararam, portanto as pessoas estavam muito... Espera lá, mas aquilo não era uma brincadeira, não sei, eu vi a espaço do vídeo, o que me pareceu é que as pessoas estavam a divertir, ou não? Não estavam? Sim. Ou era demasiado ridículo? Lá estavam, aliás, a montagem está tão bem feita que acho que todos os planos têm um sorriso, todos os planos está alguém toda a rir. A gente estava a ter felicidade a praticar imaginariamente. Eu acho que uma coisa que podiam aplicar para o ano Alive era meterem aquelas pulseiras que eles queriam pôr este ano, também para o ano, para ir à cena do controle. Aquelas para ver, estás a ver? Acho que essa pulseira devia um pouco ao ano para a coisa do controle, só podes ir se tiveres a pulseira de meio aos 8 anos. Eu acho que as pessoas deviam ter todas uma pulseira eletrónica no live. Estamos a falar, isto é a tenda da Control, estava a fazer exemplificações, entre aspas, do que era um ato sexual, né? Do que era um ato sexual e da tua performance, entre aspas. E as pessoas insurgiram-se bastante, insultando a marca. Deixa-me eu descrever para as pessoas que não viram. Okay. Há uma bola de yoga e há um gráfico que dita qual é a posição que as pessoas têm que estabelecer. Isto... Não estava restrito a homem e mulher. Isto era uma coisa mente aberta, atenção. Sim. Todos os tipos de pessoas podiam participar nestas posições. Aquilo ditava a posição, as pessoas metiam-se. Uma que estava a tomar a posição ativa, chamemos-lhe assim, vestia um cinto que controlava os PPMs. O que é que é os PPMs? Agora vais ter que contar. Os PPMs é as penetrações por minuto. Booyah! Isso é muito bom, os PPMs. Calma, então, porquê? Porquê que controlava os PPMs? Perguntas tu. Porquê? Porque havia uma avaliação. Ou seja, recebias um prémio consoante a tua performance. Espera aí, será que essa sigla PPM poderá começar a ser comumente usada nas nossas conversas? No Tinder, por exemplo? Olha, ontem tiveste... Então conseguiste ir com a Susana. Olha, e aquilo a nível de PPMs? Como é que correu? Olha, aquilo era para uns 30 PPMs. 30 PPMs. No Tinder, podia dizer, pelo menos, mínimo 80 PPMs. Era do caraças isso. Isso é muito bom. PPM pode ser... Eu cada vez gosto mais da estação da Control. Nós estamos tão digitalmente centralizados. Qualquer dia vamos ser a mim não me estou nada. Não era fixe. A mim não me... Sim. Há aqueles relógios que as pessoas utilizam quando vão correr, ou estás a ver? Que diz controla as batidas por minuto, os BPMs. Agora vai ser os PPMs. E agora vai ser um cinto. Que é mais fácil para quem usa aqueles cintos que já, não é? Que vai editar o teu PPM e depois dá a tua média para a internet. E quando estás no Tinder, as pessoas estão a controlar. Olha, este tem 60 PPM. Este, se calhar... Porque há diferentes... Há pessoas que gostam de velocidades diferentes, não é? Temos que admitir. Eu acho genial. E há miúdas ou rapazes que se calhar preferem uns PPMs mais acelerados ou menos acelerados. Mas uma coisa... Se eles não discriminam em relação a quem é que assume as posições, discriminam em relação aos PPMs. Que eles, temos PPMs, há aqui várias avaliações. Há 5 avaliações diferentes para PPMs. Temos aqui o 120, que é o Super XXX. Sem PPMs, que é o Pro. O 80, que é o regular, que é aquele que é o normal. E agora, dizer, e agora mais vai comum. Começar a atitude loser. O 60, que é o iniciante. E o menos a 60, que é o loser. Loser! Oh! Portanto, quer dizer que se as pessoas gostarem de coisas mais lentas e mais gostosas, não é? Assim, mais devagarinho, mais... Mais devagarinho. Então, mais... Lá. Ouçam, que são falhados para a controle, não é? Portanto, foi a situação dos PPMs no Nosa Life. Foi um dos momentos mais engraçados que nós tivemos. Esperemos que este ano também hajam outra vez PPMs, que eu este ano quero ver... Sou rápido ou sou lento? Eu quero saber também se estou na média ou não. E outro dos momentos também que foram bem engraçados foi quando tivemos a Carolina Torres. Pronto, que tu contaste que já te chateaste com ela, contaste essa história. Sim, nós éramos bem amigos, mas depois eu não era tão próximo dela e ela amou comigo. Mas agora somos. Mandava pizzas, não é? Fazia-me pizzas quando me via ao vivo. E temos um momento muito interessante neste podcast, que é quando o Fernando Alvim lê a carta, não é? Que é a famosa carta. Que é um dos momentos mais bonitos deste podcast, que o Alvim escreve imensamente bem. E o Alvim escreveu uma carta de apaixonado, quase, não é? Sim. Que muita gente refere, que é tipo um dos momentos mais... Mais bonitos. Mais bonitos e íntimos. Do podcast. E vamos revivê-lo. Eu descobri a carta que escrevi à Carolina Torres. Epá. Qual? A do livro? Ou a que eu te mandei de Santo Tomé? Eu mandei-te também de Santo Tomé. Sim, mandaste uma carta de Santo Tomé. Sim, mas eu escrevi uma carta. Esta carta data de 2011. Pá, lembro-me tão bem de escrever isto. E eu estava profundamente apaixonado por ti. Vou lê-la. Estão preparados, amigos? Normal. Eu estou preparado. Não sei se estás preparado. Estás... Ok. Vai, bora. Mas lê e vai olhando nos meus olhos. Mas com emoção. Não, não vou olhar nos teus olhos, não. Vai lendo e vai olhando nos meus olhos. Eu vou-me despindo, entretanto. Tá, ouçam lá. Ouçam esta carta. Vejam o que é um homem apaixonado. Possivelmente estarás a dormir quando te escrevo esta carta. São 4:04 da manhã. Falei contigo hoje por duas vezes. E por duas vezes tive a mesma sensação de perceber que tudo aquilo que eu quero é algo muito parecido a ti. Não sei se és tu, mas parece-me que haver alguém com as tuas características é essa pessoa que eu quero. Quero alguém como tu. E desde que te conheci, que a procuro de forma incansável, na esperança que alguém se assemelhe a ti, que se aproxime do que sinto por ti, que me saiba a ti, que me deixe a pensar-te, a imaginar-te o que fazes esta hora, onde e como estarás. Mas isto sem que não o percebas e não te incomodes mais, de forma a que sejamos só amigos como tu pretendes. Sejamos claros. A Remax, em vez de vender andares e colocar outdoors pelas cidades inteiras à procura de compradores de cimento e tijolos e cozinhas no Velho Vago ou lá o que é, devia dedicar-se ao amor e ajudar-me a procurar alguém como tu. Apenas isso, de forma a que continuasses a tua vida sem que alguma vez percebesses que é a ti que eu quero e procuro. A Remax, a Century 21, a Era, essas imobiliárias de betão, deveriam ajudar-me a procurar alguém igual a ti, em vez de um T2 com vista para o mar, de um andar com 5 assoalhadas, de jardins sustentáveis e condomínios fechados e o diabo a 4. O melhor vendedor da Remax, que se chama Nuno Gomes, se fosse mesmo o melhor da Europa, como dizem que é, poderia ajudar-me nisto, a procurar alguém igual a ti, colocando em todos os outdoors de Lisboa que têm por efeito um anúncio em letras grandes, à qual se juntaria a tua foto que diria: procura-se mulher igual a Carolina Torres. E posto isto, deixaria o seu habitual número para que lhe chegassem propostas, e em todas elas, eu, com tudo que tinha, hipotecava o que houvesse, desde o recheio da casa, à minha modesta conta ordenado, à minha roupa, aos meus haveres, às minhas ações, desde as boas às más, desde o meu quarto à sala de estar, a este escritório, a este computador, a esta camisa que uso, a este teclado com que agora te escrevo. E vai acabar agora. Procuro alguém igual a ti. Peço-te ajuda para isso. Não quero interromper a tua vida nem mudá-la. Nem quero fazer perder-te muito mais tempo, desde que me garantas que me arranjas alguém igual a ti. Mas tem que ser igual, exatamente igual. Promete-me isso. Quero esse riso na minha vida. Quero essas provocações parvas. Quero esse teu voluntarismo desinteressado. Quero essa cara, esses olhos, esse cabelo, esse foda-se na ponta da língua. Mas não te quero a ti, que tens mais que fazer. Esta carta é um pedido de ajuda por isso. Porque não é a ti que eu quero. Quero, isso sim, alguém como tu. Alguém que nunca a Remax saberá encontrar. Alvi! Alvi! Alvi! E pronto, foi esta carta de amor incrível. Este é o episódio Bottle Episode, que é como se chama nas séries o episódio que tem outros bocados da série, que é para pouparem dinheiro. Neste momento nós não estamos a poupar dinheiro, porque estamos aqui a comer uma francinha. O Alvin não pode estar, porque ele tem uma vida muito ocupada, e o verão é onde ele passa mais vezes som. E neste momento ele está nos Trás-os-Montes, a curtir a vida, claro. A curtir a vida. Certeza que vai passar o D'Artacão, como toda a gente pensa que ele ainda passa o D'Artacão. Toda a gente pensa que ele ainda passa, mas ele não passa. Ele não passa, que é uma trivia engraçada, porque toda a gente pensa que ele ainda passa. É o mimo dele. É o D'Artacão. É tipo a nossa parte dos virais da semana. Eu estava a pensar, qual é que foi o nosso episódio mais ouvido? Foi o do Bruno Aleixo. Foi o do Bruno Aleixo. Com o João Moreira e Pedro Santo. Foi o episódio mais ouvido, e também foi... geralmente, quando nós nos damos muito bem com os convidados, estão trivia fixe, nós metemos conversa muito boa onda. Se vocês repararem, foram ao Mixcloud ou iTunes, tem lá na descrição muito boa. Quando nós curtimos bastante os convidados, nós curtimos quase todos os convidados. Sim, a maior parte são bons. Nós curtimos todos. Nós curtimos todos. Mas quando nós curtimos, há uns... mesmo, dizemos, conversa muito boa. Portanto, é um trivia interessante. E este foi um episódio especial. E é o episódio mais ouvido sempre. Tem o dobro de alguns episódios, porque... eles em cada frase que dizem têm graça sempre, que é uma coisa que eu invejo muito. Se vocês se lembram do episódio com o Pedro Santo, ele, cada frase dele é uma punchline. E há um momento incrível que depois foi buscado, que foi a ideia, ideias para negócios. Nós temos uma conversa sobre ideias para negócios. O Fernando Alvim tinha uma ideia de... do Silo Alto. Inicialmente era o bar, não é? Que de, quanto mais bebias, descontava... Quanto mais bebias, mais barato ficava o hotel. O hotel. Era o bar era no hotel. Era um bar-hotel, enquanto tu mais bebias, portanto a tarifa ia ficar mais barata. Essa ideia é gênio, ok? Essa é de gênio. Mas a grande ideia que ele sugere, porque ele vive numa zona com um difícil estacionamento... Campolide. Ele tinha uma ideia que era, quando ele faz festas, que ele faz bastantes, né? Há umas semanas estivemos lá. Gravámos lá um episódio. Gravámos lá um episódio com umas amigas bastante bonitas. Como ele tem muitas pessoas a ir à festa, ele, os amigos normalmente têm muita dificuldade em estacionar. Então qual era a ideia dele? Vamos ouvir, se calhar não. Vamos ouvir. Mas Santo nunca teve assim uma grande, como direi, iniciativa de empreendedorismo. Como assim? Sei lá, um negócio, nunca ouvi falar de uma coisa dessas. Eu nunca ouvi o Santo dizer assim, um dia vou abrir uma charcutaria em Leiria. Uma hamburgueria. Uma nutelaria. Já ouviu Moreira a dizer isso? Pá, eu gostava de dizer assim. Moreira tem mais... Está sempre a dizer... São mais empreendedoras. É mais, startups. São muito específicos. Eu gostava de abrir um sítio... Eu quando vou comer fora, como muito e fico com muito sono. Eu gostava de abrir um sítio onde eu pudesse dormir lá logo. Só que há restaurantes que têm dormida. Eu tenho uma ideia. É na Estrada Nacional, eu quero uma merda. Eu vou dar a minha ideia, vou dar duas ideias. Uma muito recente e outra que já é uma ideia que tem algum tempo, mas que eu gosto dela. Que é só em Portugal. Só em Portugal, não. Em alguns países, na verdade, em quase todos os países, as discotecas ou bares de hotel não têm uma reputação boa. As coisas são um bocadinho melhores. Bom, e a minha ideia era esta. De uma vez por todas, fazer com que essa imagem desapareça, esse estigma que desvaneça, e tu ias a um bar de hotel, ou uma discoteca de hotel, bar de hotel, e à medida que ias consumindo, podias imaginar um gin. E eles diziam assim, olha, o seu quarto custava 45, isto não é o seu quarto, é o quarto deste hotel que custa 45€ a diária ou 50, neste momento já custa 45. Não é? Uhum. E descontando aquilo, tu bebias 3, eles dizem, olha que o seu quarto neste momento já custa 30€. Tu bebias 8 e eles dizem, olha que o seu quarto neste momento custa 5€. As pessoas como nós que bebem bastante, isso é bom. Gastavam. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Outra ideia. Esta é uma boa ideia. Outra ideia, eu gosto muito desta ideia. Gostava de ter assim um bar que as pessoas pudessem ficar lá dormir. Mas a minha outra ideia, que não é tão, eu acho que não é tão boa, mas que comecei a pensar, que é as pessoas, muitas delas, quando vão à casa de alguém, a primeira coisa em que pensam é onde é que eu vou estacionar o carro. É verdade. Por exemplo, se for visitar a minha casa, eu moro em Campolide, é um sufoco, ninguém consegue estacionar. E eu percebo que as pessoas sofrem um bocado com isso. Então, eu acho que no futuro, todos os prédios, para além de construir uma garagem para cada um dos habitantes dos prédios, não é? Há 3 andares, então constroem 3 lugares. E eu acho que deviam construir logo 30 lugares cá em baixo, tipo um silo alto de carros subterrâneo. Para quê? Para quem quisesse fazer festas de aniversário, quem quisesse ir visitar... Sim, vamos só gastar mais 10 milhões de euros, porque há um gajo que faz anos e depois tem que estacionar um bocado mais longe. Desculpa, é para toda a vida. Para toda a vida tu poderes... Óbvio, mas é para os próximos, nós vamos embora, próximos prédios. Não podes estacionar daqui a... Desculpa! Não podes estacionar a 10 milhões. Ia ser super útil. As pessoas estão a receber visitas. Tipo, desculpa, era um luxo. Eu quero viver numa casa assim. Eu tenho uma ideia que é para restaurantes também. Isto pode ser muito específico. Eu acho que é quando falei isto a Moreira. É comer, sabe quando vai comer e come muito e fica tudo cheio de caroços e rolhas de champanhe e rolhas, uma toalha toda cheia de nódulas. Cascas de banana. No fim, o que podíamos fazer é o homem trazia um lança-chamas e podia queimar tudo, pegar fogo a tudo. Não era bom? Sim, aquilo é catártico. Uma boa ideia. Há uma catarse ali, queimar aquela porcaria. Leite de creme, mandava-te leite de creme e também. Ah, porque não, porque é o que me dá vontade. Quando estás em casa e fazes um jantar para os teus amigos, tudo cagado, tudo susto. Isso é uma técnica, comprar os preparados de plástico. E eu pensei, pá, quem me dera pegar fogo esta merda toda. Devia haver um serviço assim, pagavas um bocadinho mais. Compras pratos de plástico, talheres de plástico, vai tudo para o... Não, mas plástico, não plástico deixa aquele cheiro. Eu tenho uma ideia também, de um amigo meu, que acho que é boa, que é um restaurante onde tu vais só para molhar o pão em molhos. Que é o molhangas. Estás a ver? Tu vai... Eu sei que agora no mercado tem mal, tu vai acontecer, com certeza. Vão roubar a ideia. Vou patentear conhecido aqui. Mas eu acho que era bom o molhangas. Tu ias lá e tipo, tinhas os, sei lá, aquele caril, se for uma pessoa que gosta de coisas exóticas, não é? Tinhas os molhos. Das moelas. Do... Sim, exatamente. Mas só o molho, não é as moelas, atenção. Claro, claro. E tinhas vários tipos de pão, para ser gourmet, não é? Se podias chamar-te um molhangas gourmet também, podia haver. Ah. E tipo, tinhas vários tipos de pão, ias molhando e... É a segunda melhor ideia essa. Em último, é aquela do silo. Do silo. É do silo. É do silo. Claro, é do silo, é pior. Há outro momento que foi... Que foi marcante, que é o... Que é o momento do Nilton. Esse momento começou porque tivemos uma convidada que foi falar do Nilton e ele ligou, alguém lhe contou, não é? Que ou então ele segue o nosso podcast e é fã. Olá Nilton, tudo bem? Como é que estás? Volta sempre. Ele ligou ao Fernando Alvim a agradecer ter sido defendido pelo Fernando Alvim no nosso podcast. Surgiu aqui, abriu-se aqui uma hipótese que era... Vamos ter um dos comediantes portugueses mais conhecidos no nosso podcast. Começámos a conversar, houve uma conversa muito interessante, picámos em todos os assuntos que toda a gente queria que nós falássemos, todos. Não deixámos nada para trás. Nada para trás. E ele foi super sincero. E ele foi super sincero e teve muito bem. Mas, para quem não gosta do Nilton, não acredita, mas é verdade, ele teve bem. Mas há um mas nesta conversa, que é... A conversa não ficou gravada. Não ficou gravada porque eu fui ver se... Eu queria fazer um vídeo com a gravação do áudio para ter melhor qualidade. E o Fernando Alvim esqueceu-se de meter o programa a gravar. Agora, depois disto, já várias pessoas me vieram dizer que isto era fake. Não, malta, reparem. Nós ganhávamos mais em ter uma entrevista com o Nilton do que em não ter. E no vídeo promocional estão lá fotos. Aconteceu mesmo. Tivemos lá um amigo nosso a tirar fotos que desse dia. O Kudos, o André Carrilho. O André Carrilho, que merece próprios. Só que... Não correu bem. Não correu bem. E sabem o que é que isto é? Isto é comédia incrível. E agora, se calhar, é uma boa altura para irmos ouvir onde é que isto surgiu. A primeira vez... Foi, a primeira vez que esteve no Guião foi nos Altos e Baixos. Mas estava a dizer que encontramos o pessoal no Damas. Sim. Que veio falar connosco. Tivemos, pá, uma hora a falar com eles. Pessoal muito simpático. Um próprios. Nós também fomos simpáticos. Atenção, nós também somos gajos fixos. Somos amigões, não é? E então, a primeira coisa que eles nos dizem, como é que é? O que é para ti comédia incrível? É uma... E neste momento, a PP quase que atirou a cerveja pelo nariz. Sim. Esta frase ficou e marcou o nosso podcast. E então, nós desde então, portanto, era uma... Portanto, eu tenho a tendência de gostar bastante de seguir o Guião. Porque acho que era fixe. Mas como hoje não está a acontecer Guião, está a acontecer uma conversa boa onde... Mas a pergunta, a comédia incrível, a primeira vez que era feita era para os Altos e Baixos, depois foi para a Nádia. Mas o que causou mais desespero foi mesmo no programa da One Woman Show com a Cátia. A Cátia aí ficou mesmo. Tivemos também o Pedro Santo como convidado, porque. Como moderador? Moderador. Ela quase ficou ofendida porque isto é uma pergunta muito difícil. E... Diz tudo e não diz nada. E vamos recapitular o momento em que Cátia Domingos fica super chateada com a pergunta: o que é para ti comédia incrível? O que é para ti comédia incrível? O que é para mim comédia incrível? Sim. O que é que preferes na área do humor? Estás a ver as perguntas dessa forma? Olha, o que é que tu... Espera aí. Sim. O que é que tu preferes assim, na área do humor? Sim, porque imagina, o que é para ti comédia incrível? O que é que agora é que foi natural. Tu gostas mesmo? Agora foi natural. Que... Não, porque tu fazes... Isto era por causa da cena dos trocadilhos, não é? Tu fazes, constróis uma piada à volta daquelas personagens que tu... Sim. O que é que... eu não estou a perceber nada do que é que é comédia incrível para ti. O que é para ti comédia incrível? O que é que é para ti comédia incrível? Sim, disse um conceito completamente abstrato. Nós temos sempre esta pergunta para todos os convidados que tenham alguma piada para nós. O que é para ti comédia incrível? Incrível. Não, não, comédia incrível. O que é para ti comédia incrível? Comédia incrível. Comédia incrível. Não, Isa, o que é para ti comédia incrível? A minha vida. Não, isso é a minha vida. O que é para ti uma comédia incrível? Isso é a resposta, é um joker. Eu? Sim. É um joker, dá para tudo. Isso é um joker. Não há, não há. Não há comédia incrível? Eu não me rio com nada há anos, eu rio-me com... Já te disse ontem, acho que eu disse ontem. Pois é. Rio-me com cães, com gatos, com velhos e palhaços? Velhos e garotos. Palhaços têm medo. Rio-me com coisas dessas. Pessoas aqui, não. Tu nunca te riste de alguma coisa que tenhas feito? Das minhas coisas? Sim. Às vezes, mas é raro. E pronto, a pergunta fica no ar. O que é comédia incrível? Nem eu sei o que é comédia incrível, mas vou continuar a fazer essa pergunta, porque acho bastante interessante. Daniel, o que é para ti comédia incrível? Funilta. E pronto, outro dos momentos mais interessantes também foi... Muitas vezes, pronto, houve muitos prós e contras, que foi, nós fizemos um jantar na casa do Alvin, que foi regado a cerveja. E a vinho. E a beber vinho. Esse episódio, ele fez o seu prato mítico, foi, não foi frango com cerveja, mas foi mas ele prato, tem uma receita fixada na cozinha dele. Que é qualquer coisa com cerveja. E então ele fez um bacalhau e também fez um pato. Tudo com cerveja. Tudo com cerveja e... E então depois quando fomos gravar, portanto, nós tivemos alguns problemas técnicos nesse episódio, porque o microfone do iPhone que era um bocado manhoso. E então, o do Nuno Dias, curiosamente. E então a conversa ficou um bocado tipo casa de banho da minha parte. Mas se nós não tivéssemos Nuno Dias, no episódio era um bocado triste, não é? Tipo, nós tínhamos o Nuno Dias, ou tínhamos bom som ou não tínhamos o Nuno Dias. Então, e nós optámos por ter mau som e ter o Nuno Dias. Tanto que o episódio 49 foi gravado novamente em casa do Alvin e nós estávamos todos bêbados, inclusivamente. Eu depois fui-me deitar e só acordei no dia a seguir em casa do Alvin. Mas isso foi no episódio do jantar. No jantar. No último não. O último fui... No último fomos embora. O último fomos direitos para casa. E basicamente... mas aprendemos as nossas lições com aquele episódio. Sim, e o último teve bom som. Utilizamos dois microfones, uma conversa com a Tânia Gaspar. Foi exatamente fixe. E há aqui um momento que marca o episódio, que é a conversa sobre o Cristiano Ronaldo. E... que ainda hoje nos pedem para falar ou para não falar disso. Ou para não falar, mas nós vamos buscar esse momento, que é quando Fernando Alvim defende que Cristiano Ronaldo não é aquilo que eu acho. E pronto, vamos buscar esse momento. A pergunta é, em que campeonato é que joga o Cristiano Ronaldo? A gente diz que na vida... Que DiCaprio é gay, quase... É como o Cristiano Ronaldo. É tipo o Cristiano Ronaldo, é ou não é? Não, acho que não. Eu tenho de dizer aqui publicamente que eu escrevi um artigo que era... Eu gostava de dizer... O Cristiano Ronaldo... Não parece nada gay. Eu gostava de ser um décimo de gay do Cristiano Ronaldo. Eu escrevi um artigo para a Vice, que é a revista para onde eu escrevo. Não acredito. Que era... Tu não acreditas nisso. Peraí. Eu escrevi um artigo que era... Em campeonato joga o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele joga pelo Dark Side. Mas não é Dark Side! Não há Dark Side! Não há Dark Side! Mas não há Dark Side. É só Dark Side e chorado pela nossa senhora. Eu acho que é uma cena... É uma fase... Eu só à espera... Eu vou ser muito sincero. Eu só à espera ele não assumir a cena. Porque depois... O quê? Porque podia ganhar com isso? E passar as bolas. O que é uma piada? Espera lá, eu vou em defesa de Cristiano Ronaldo, que é, há uma cena que é, que já não é de agora, que é, as pessoas que gostam muito de mulheres da altura, há uma cena tipo, olha, gostas muito de mulheres, vamos criar aqui um mito. Não, não acho. Não, mas tu não achas muito estranho o gajo estar há 2 anos sem uma namorada ser associada a um gajo marroquino? Eu estou há 5, sou gay. Não, mas... Não, porquê? So what? Sou gay, tipo, tenho que ser gay por causa disso? Não. Até para ter uma versão muito maior do que a minha. E eu já tenho alguma versão. Uma muito mais fodida com o gajo da rádio. Porquê? Vamos dizer assim. porque é não é cena de toalete, seja muito mais conhecida. Não, mas é, não tem namorada esta. Tem aqui um problema, não é? Mas não há problema para mim, não há problema nenhum. Eu adorava que eu fosse gay. Então porquê que as pessoas dizem que ela é gay? Eu fosse gay. Porquê? Porque ia quebrar com nenhuma regras de. Por acaso, disse já, se Cristiano Ronaldo. Não, mas espera aí. Eu acho que ele ia quebrar. O serviço que ele. Não, eu acho que ele ia quebrar basicamente com nenhuma regras. Como se mas não quebrar. Era. Mas não, não era ser. Depois de. Repara, o que pode acontecer. Ok, então vamos a isso. É para ser sério. Imagina que o Ronaldo era gay. Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Não, mesmo. Sou. Acho que não é mesmo. E acho uma pessoa bem interessante, curiosamente. Isto agora vai com todos, vai contra todos os estigmas, podem existir. Acho que ele tem tido declarações incríveis. Adorava entrevistá-lo, adorava conversar com ele, tipo, mas também não faço disso a minha meta minha. Eu não estou a dizer. Eu só acho esta cena. Como assim? Esta cena dele esconder, meu. Acho... Esconder o quê? Eu acho que ele é, meu. Por que não? Ele porque está a ser namorado há 2 anos, é isso? Tá, depois de ter. Tenho um filho que depois ter. É mãe, tipo, vai para festas em Marrocos com um namorado, porque? Com um boxer marroquino. Pá, são cenas estranhas. Eu estou a dizer. Eu vou dizer, eu só tenho. Eu sou há um amigo meu, que é RP das Noites Azeiteiras, uhum. Que disse-me que o CR7 é gay, ok? E segundo ele, o excesso também eram gays e o Melão também era gay, tá, e o Melão também era gay. Segundo ele, para agradar. Gays. Não sei porquê. Porque é que... Segundo ele, o CR, eram todos o Ronaldo arranja-se todo para agradar os homens. E esse amigo contou-me que conhece e que vai todo. E que vai com, ele vai com todos. E até viu o Cristiano Ronaldo a beijar-se a um homem. Ok? Sim, toda a gente vê. Era como os. Por acaso eu gosto disso, que toda a gente viu o gajo beijar-se e ir no quarto e tal. É curioso que as pessoas todas têm telemóveis, podem gravar e ninguém. Curioso, não é? Não há mais. É como eu acho que... extraterrestres. Ah, não sei o que, vinham os OVNIs e tal. Mas desde que apareceu o YouTube. Curioso, deixou de aparecer, não é? É, os homens deixaram de acontecer. Eu acho que questionem sobre isso, mas na verdade será a verdade do bot, não é? E pronto, isto é um bottle episode, ouvir os melhores momentos. Para o próximo vamos voltar à normalidade, mas o que posso dizer é, vocês têm que provar uma France Dias, que é como nós chamamos as francesinhas do Nuno Dias, são incríveis. Pepe, o que é que achaste? Pá, estava delicioso, já comi tudo, já comemos todos tudo. E Daniel Santos, o que é que achaste? Desta nas últimas 10 foi a melhor. Pumba! Pumba! Embrulha! Isto é pratos classicamente portugueses e outro clássico da cozinha portuguesa é o pequeno almoço. Não sei se vocês lembram desse momento. Nós tivemos um convidado institucional quase, já tivemos vários entrevistados de empresas, da Tradio, do Zumato, já tivemos do Uber também, tivemos o diretor da Uber, o Rui Bento, grande amigão, muito simpático. E isto é que nos surpreende, são pessoas que trabalham no mundo corporativo, mas que são amigões, são pessoas, sente como a gente, não é? São lugares comuns, e esses lugares comuns que são tão interessantes. São pessoas boa onda também. São pessoas bacanas. E ele apresentou-nos uma coisa que muito bonita. O Pedro, ele chamava-se Pedro. Pedro Pereira. Pedro Pereira. Pedro Pereira falou-nos do Portuguese Breakfast. Vamos ouvir o que é que é o Portuguese ouvir. Breakfast. Eu nunca tinha ouvido falar do que era um Portuguese Breakfast até... Eu acho que nunca ouvi também, acho que estamos com curiosidade. Mas nem eu sei descrever o que é um Portuguese Breakfast. Procura aí, não diz. Mas acho que Portuguese Breakfast. Pork and cheese era uma expressão que os ingleses para explicarem os portugueses. Pork and cheese, uma vez uma patrão disse-me isso. E diz assim: ah, e tens... só não te digo mais pronto. Nada porque tu mandas em mim. És o meu patrão, claro. Senão estavas lixado. Está tudo no telemóvel. Tem uma entrada no Urban Dictionary. O que é que diz? As jabardolas. Claro. Diz lá o que é, lê lá. Ele nem consegue ler. Diz lá. Também queremos rir. O que é que se E o... em português. Não consigo ler a piada, não vou traduzir. Em português. Podes ler tu, que tu tens namorada. Tu bates uns ovos. Ok? Ela deita-se. Aumentas o... Ela levanta o rabo, estás a ver? Sim. Funnel é o funil, não é? Pegas no funil, bates os ovos para dentro de, da sua rata. Estou a chorar. Sim. Depois fode-se-a e diz: fiz-te ovos mexidos. A.K.A. pequeno almoço à portuguesa. Isso é pequeno almoço à portuguesa. É bater-se os ovos. Ele destruiu isto. Ah, vai, que bom. Vai, que maravilha. Eu não sei se queres dizer mais. Absolutamente não queres, não é? Portanto, obrigado, internet. Não é? Obrigado. Obrigado, internet. Obrigado, internet. E pronto, voltámos. Foi um grande episódio. Curtiste? Eu gostei, acho que. Eu adorei, eu adorei. Assim, um bottle episode é sempre. Bottle é de garrafa. Estamos a olhar para uma garrafa que são. Temos aqui a inventar. Sim, umas histórias para contar, para, para vocês gostarem. O Alvin não está cá, abandonou-nos. Não, não nos abandonou. Ah, outro dos momentos foi... Continua a ser que as pessoas pensam que o Alvin nos abandonou. Acho que... Mas acho que isso não temos que fazer no refresh, foi no último, há dois episódios. Vocês têm que realmente... Opa, ouçam um episódio até ao fim, por favor. O melhor é que está no final do episódio, portanto a maior parte das pessoas não vão ouvir. Não vai ouvir, mas... Não vão ouvir que o Fernando Alvin não se vai embora e nunca se teve para ir embora. A questão é, ele tinha... Uma reunião. Tinha uma reunião na RTP e disse... E depois a seguir tinha um jantar. Então nós tínhamos que gravar o meu episódio com o Diogo Sena e dissemos, pá, vamos gravar nós e depois se tu apareces... Era para ser 20 minutos, claro que não foi 20 minutos, foi para aí 50. Mas pronto, o Fernando Alvim não se foi embora. Foi ao prolongamento, basicamente foi aquele tipo Éder, yeah. Que nos últimos 10 minutos para dar a sua perninha de classe. E deu, mas com uma classe diferente. Foi mais à Mantorras do que Éder, porque ele marcou golos. Mas ali, sim, ele marcou golos. Ele é bastante engraçado e teve influência ainda no episódio. E, ali na Antena 3, onde nós temos o privilégio de gravar. Sim, durante, sei lá, 90% dos episódios foram gravados lá. Mais, se calhar. Gostávamos de mandar um props. A Antena 3 tem sido incrível. Então, às vezes nós reservamos o estúdio e tiramos trabalho. Há pessoas que estão do lado do trabalho, trabalham mesmo lá. Sim, durante por 15 minutos, 15, 20 minutos. Mas às vezes tem sido incrível. O Fábio, o Jorge Botas também foi nosso convidado. Tem sido, exatamente. Tem sido bacanas, o pessoal. Temos que agradecer aqui ao Nuno Dias pelas francinhas. Foram incríveis. O Daniel Santos pela cerveja. A vocês todos, porque estão a ouvir o episódio ainda, obrigado. Vocês já encontramos várias pessoas pelo caminho, já conhecemos vários e parece que há aqui uma ligação convosco. Sempre que eu conheço alguém que ouve o podcast, são pessoas simpáticas, são pessoas fixe. Isso dá-nos algumas confiança. Há proximidade. Que... Não só parece que vocês nos conhecem, porque nós somos mesmo assim... na vida real, mas quando vos conhecemos parece que já nos conhecemos há mais tempo. Pois é, a nossa conversa de café prolongada convosco. Oh, de café, depois... conversa de amigão. E é muito fixe, esta viagem tem sido muito fixe, estar tipo fazer um podcast que é uma experiência bacana, com amigos. Pois, e o podcast e para a semana. E pessoas também fixe. Sim, sempre a conhecer pessoas fixe. Vamos tentar... Vamos tentar continuar a melhorar. Vou deixar aqui a bomba para nós termos trabalhar, que é que nós queremos fazer o episódio ao vivo no aniversário. Se estiverem interessados, metam comentários no nosso post. Se vocês comentarem, nós vamos fazer. Pronto, tem que haver interessados, tem que haver público. Tem que haver feedback, porque a gente quer fazer um episódio convosco. Queremos também fazer um episódio convosco, juntos. É um elo fixe. Com mais surpresas. Pronto, e voltamos para a semana. Voltamos para a semana. Já sabem. E... Curtam a vida!